O show vai começar. Vai começar. A dona da noite chegou. Alô, Cazota! Feliz Dia dos Pais! Do caqueado, bora imperador, bora imperador. Alô, Rosano. E farofa. Mais uma vez avisando, já encerrou o horário de menores, viu? É Cazota, é a dona da noite. Comitiva Carroça Festa tá chegando de montão aqui no lado. Alô, Platifino. Seu Paulo, Dona Nina. Bora mais uma. Bora mais uma. Do casal feliz. Me gusta el merengue. A bailar merengue. Me gusta el merengue. A bailar merengue. Me gusta el merengue. A bailar merengue. Me gusta el merengue. Grande Jorginho. Nosso velho guarda aí, Jorginho! A bailar merengue, a bailar de biguín, a bailar merengue, a Desde já te parabeniza com muito carinho a todos os papais pelo dia de hoje, viu? Feliz dia dos pais! Bora jura, bora jura! Essa é velha guarda! Renato e Shirley! O meu casal velha guarda! O meu casal de luxo lá de Coraci! As meninas da metrópole! Vem pro show das recordações! Tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito. Parceiro André já por aqui. Quando sopra, grande carroceiro de luxo. Meu amor, minha motora de luxo. Só vai dar você. Alô, Beth Coelho. Eu quero sim ter você pra mim. Alô, Pernambuco. O que eu posso fazer? Olha, já tem CD ao vivo, viu? Você. CD ao vivo do. Aí da parte do. O nosso espetacular. E por sinal tá só o creme, viu? inteiro. Só as pedras. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Aí o meu querido Bativino, meu velho guarda. Amiga Célia, também já por aqui, alô Célia. Eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Show da Carroça da Saudade. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Vem pro show das recordações. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade. Aí o nosso parceiro. Aí o assessor Mickey. Juntamente com a sua esposa, a nossa querida Joyce, pra buscar você. Eita coisa boa. E aí, Wanderson? Como é que é? Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Olha quem chegou, meu amigo Dino. Vida, aí, grande Dino. A nossa canção eu ouvia. E aí, garoto? Correndo nas curvas da noite. Olha sua esposa. Chorando eu sofria. Minha amiga. Aí as outras bandidas. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Existe alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo. É a luxuosa. Esse teu olhar, Bolão da Pedreira. Vive a me convidar. E aí, Bolão? Pra quê? Não sei. Teu andar, esse teu andar, vive a me convidar. Pra que não sei? DJ Torinho, você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Olha o Casota já ficando pequenininho. Você não e detalhe, tem coragem de a noite tá só começando. Me chamar. É a dona da noite aqui. Então balança pra me atormentar. Dá-lhe, Toninho. Teu olhar. Ah, esse bora, Bativino. Teu olhar. 0-0 aqui, Bativino. Bativino. 0-0. Teu andar, ah, esse teu andar. Você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Teu olhar, ai, esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu olhar, ai, esse teu olhar. Minha querida consagrada, diretamente, né? Tormenta. Lá das duas estátuas. Eu sei que ele vive me atormentar. Aí, Rose. Você tem uma... já tá na área. Bio, começa a ficar com pelo oriçado. pensando coisas. Eu te amo, eu te adoro. Alô, DJ Toninho, mete ficha. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. A vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada. Aí, camarão! Alongada. Meu parceiro André da tatuagem. Procura de alguém ou a procura de. Já por aqui. Nada. Ele que é palmeirense de coração. Foi. Caminhando sem saber onde chegar. Cadê meu empresário Ney, hein? Volta te encontrar. Grande Ney, grande empresário da estância Ney Materiais de Construção. Lilian, ele que apoia aqui o maestro. Alô, Ney, olha meu empresário. Fale de carinho. Ele já tá na área. E prometem amor. Amar-te, para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Atenção, Ney, vem cá, Ney. Capaz de morrer. Não, chega aqui atrás, Ney. Um amor tão profundo, ninguém jamais te dará. E a saudade? Ah,

dessa união que não. Ei, bate vindo. Pode acabar. Meu parceiro DJ Josiel. Os nossos filhos. Essa é a velha guarda também. São amigo de longas datas. E ele tá na área. Aí, Josiel. Dessa união. Um abraço aqui do seu amigo. Pode acabar. Ao lado do meu amigo Júnior do Casal Feliz. Júnior, 0-0 aqui. Não, a gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos... O empresário Ney que eu e... É meu parceiro esse aí. Não somos mais donos de nós. É o patrocinador do maestro. Nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Luxuosa Carroça da Saudade. Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando. E aí, João? Pela mesma velha estrada. É meu parceiro João. E a sua esposa. Casal que dá maior valor. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. Zequinha Saudade. Ei, velha guarda. Paulo Grafite! Os potentes! Você, unido com sem limite! Ainda tudo que é nóis! É o seu amor. Alô, Clau! Alô, Clau! Depois de tanto tempo andando por aí perdido, o show da carroça da saudade. Eu vi que minha vida sem você não tem sentido. Quero junto de você esquecer o passado, revivendo os bons momentos de namorado. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me fala. Meu amigo Paulo! Meu lá da Feira do Açaí, valeu, Paulo! Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eita, casota! Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar o meu. Aí, meu amigo Rafael também já por aqui. Te entregar. Aí, Rafael, é nóis. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Agora, o passeio de carroça é um luxo. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca. Te abraço com muito carinho, as amigas. Aí, amiga Érica, lá da Santa Casa, juntamente com a Kátia, lá da Saúde da Mulher. Elas estão aqui, passeando, passeando. Então bora passear, passear. Assim, ó. Égua do som. Para camarão, é nóis. Quem é você que eu gosto tanto, que eu não consigo compreender? Às vezes sal, às vezes doce, preciso decifrar você. Comitiva lá na feira da 25. Anjo, serpente, eu. Rapaziada, sangue bom. Às vezes me deixa doente, mas tenho o dom de me curar. Gravando tudo. Você é minha cabeça. Estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistérios. E mais eu gosto de você. Você é meu quebra-cabeça, estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. Quem é você que eu gosto tanto, que eu não consigo voltar? Aí o parceirão, aí o parceirão. Às vezes o Alaô, lá da pedreira. Preciso desse prazer. É espetacular, você. Como é que tá? Clareou, não foi? Maliciosa, inocente. Papai, papai, anjo, papai. Serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente. Me dá um forte abraço aí, maestro. O nosso subtenente Rocha tá aí com a gente. Juntamente com o seu grande amor, nossa amiga Bebela. Obrigado, Bebela Estética. É o nome da emoção. Deixa por aqui, obrigado. A cada dia mais. Irá de luxo, nosso empresário Irá. Juntamente com a nossa velha guarda. Nossa Ana Maria Braga Paraense. Nádia Promonte. Aí com a gente, alô Nádia. Olha, garçotão! E o brilho dos teus olhos me ilumina todo. Me falas e perguntas bem baixinho se te quero um pouco. Me abraças e tuas palavras são Lúcio CDs. Vou

Obrigado, meu empresário Ney. Esqueci. O Ney Materiais de Construção, lá no Jardim Sideral. Tem que dar apoio aqui pro maestro. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo, esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso. Bora machucar mais um pouco, bora. Descobri sem querer. Segura o coração aí, ó. Homenagem a todos os papais. Você nunca deixou de existir. Aos papais que estão no andar de cima. Foi bem meu. Mas claro, poder nunca vai sair do coração da gente, né? Homenagem de hoje. Você não escutava o que eu falava. Aí a Leide, o Pedro. Aí Maílton. Nem dava chance pra eu te ajudar. Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo mundo. Ai, meu coração! Ao teu lado quase nada existia. Com tristezas eu chorava a minha agonia. Você fazia parte dos meus sonhos, lutava dia a dia sem parar, mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Com a gente também o nosso cacique, aí o cacique de El, aí você encontra aí a oca do cacique de El, ao lado aí do Cobra Som, aí produtos chapéu, leque, caneca, camisinha, calcinha, eita, você coisa boa. Você fazia parte dos meus sonhos. Para cacique! Lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. Meu pai, porque você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Meu pai, por bora, Claudemir! Bora, Sara! É Lúcio CDs gravando ao vivo. Como é que é? Momento tão triste foi aquele pra mim. São Paulo, Dona Nina! Você disse entre nós. É o meu casal de Lúcio. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode crer. Esqueça e não ligue por isso não. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Sua primeira dama, diretamente lá do Guamá, veio passear de carroça. É aqui no Casota. Minha amiga Juanita. E aí, menina? Parabéns aí pelo bebê, viu? E venha com muitas bênçãos. Com todo o carinho do mundo. Casal feliz. You know that I'll never leave. When I wanted you to share. E ela, gente, avisando que daqui a pouquinho vai ter o sorteio, viu? O sorteio, uma camisa do Paysandu e outra do Remo. E também vai rolar 3 pacotes de cerveja. Meu irmão, pelo amor de Deus. See.

amigo Zeca dos Guardiões. Já que tá aqui no lado. Ei, meu. Aí vou ficar calado. Carente de amor, é como eu estou. Ei, Josia, vem te embora. Romário da Pedreira. Alô, Romário. Luciano, então chega aqui, Luciano. Pode gritar que é tão bom. Dá-lhe, Toninho! Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu Comitiva Seca Latinha. Já por aqui. Aí, meu amigo Sandro. Alô, Sandro! Havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar, prometeu um amor eterno. Fala, gente, quarta-feira. Agora, véspera do feriadão. Sozinho, tem a quarta da saudade. Lá na casa de show, Centro Histórico. Atrás da Prefeitura Municipal de Belém. Começando às 18 horas. Olha isso. As estrelas que correm no céu, sigo ativos. Aí o sonho é por conta do meu parceiro DJ Josiel. E ele tá aqui passeando. Alô, Josiel. Show da Carroça da Saudade. Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu o teu coração. Havia chama do amor, que era a vida do nosso querer. Grande Márcio Taxista. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar.